Gordinho, acerta essa batida aí. Seu amor dói demais. Então vamos nessa, Josimar! Bora detonando muito som pra galera! Em Vila Quitéria, o Pop tá na área! Pop Som! Pra chegar na mesma batida! É o meu pior castigo, não me deixe sem você. A solidão. Alô, Júnior! Geriane! A Selma também, Celso Smar! Fala a galera aí da vila! Não importa, não, não me importa. São Maria, isso é? Tá todo mundo com a gente, valeu pelo carinho! Te peço até desculpas, mas não me deixe sem você. Me sinto só e não quero. Gira mais um! Arrasta, povo Pop Som! Porque o destino. O Atila gosta! O Rock do Gordinho. O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou. Sem você. Bora você na parte externa, bora ingressar, vem, chega junto! Toda a galera, bora Mael. Dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Os barbarices. Quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Então toma. DJ Jaderson, metendo o dedo nas marcantes. Lava o dedo, Gordinho! Sendo aço, só tá começando! O amor Jaderson escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei. Eu acho que hoje eu vou beber uma, hein? Algo tão forte assim. Tá afim de estranhar hoje, hein? Hoje. O amor me Caio, toda a minha galera lá da Pedreirinha de Marituba, eles estão aqui no Pop Song. Esse é o papo, meu irmão! Não faz assim, volte pra mim. Se não for você, está fria a madrugada. Fico a te esperar que nada. Sonho acordado, pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Meu Deus! Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, pedi. Olha, vá se preparando, o aniversário da muita treta, meu irmão! Se o Pop não estiver, o gordinho vai dar. Já deixou. Fechou. Depositar logo 10 mil antes, hein? Lembra tudo que a gente viveu. E eu te vi. Bate forte o meu coração. Verdadeiro corpo. Alô, Thiagão, essa é pra ti. Eu sou o brilho dos teus olhos a me olhar. Teu sorriso a ganhar um beijo meu. Conhece. Eu sou o seu corpo inteiro ao se arrepiar. Que tu é, Thiago? Eu sou JC e foi você que me escolheu. Pra cima! Eu sou o teu segredo mais oculto. Teu desejo mais oculto, teu querer. Tua fome de prazer sem disfarçar. Sou tua fonte de alegria, sou teu sonhar. Quem lembra da época? Eu sou o DJ Zalek e o Gordinho. Eu já passei tocando. Já pensou, Nandine, escutando isso? Sou tua pele, proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro aberto. Olha o meu parceiro Paulinho da Rouba Cena, lá de Santa Isabel. Junto com o Didi Júnior Bressão, o herói digital da Menina Veneno, ao meu lado! Eles estão comigo! Ele está aqui! Aonde? Ao lado esquerdo! Com quem? Com o Jaderson do Pop Som! O CL. Ele está aqui. Aonde? Ao lado direito. Com quem? Com o Jaderson do Pop Som. Eu sempre relembro. O homem da maniçoba mais gostosa lá do cotovelo. Quando penso em você, bate forte o coração. E saudade dos teus beijos. Alô, Vadeco do Tacajós! Chegue com a gente! Junto com Gororoba! Alô, Gororoba, já tomando todas! Galera, tá moto, eu sou de cor. do Celso Bar também, a galera da Vila Samari. E com a equipe Ficha Ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Aqui com a gente no Ninho do Águia. Ele e toda a galera aí da Menina Veneno. Sempre, sempre. Sempre. Aqui. Aqui no Pop Sons. Sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Hoje não. Todos a bordo. Alô, parceiro, tá aí o Sualdo e César. O bagulho. Ele também, o Robertinho da Robacena, tá todo mundo com a gente. E quando o gordinho chega e começa, como é que fica? Quer o desenvolvimento, ela quer dar pra batido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ô Mel, DJ Lohan que tá tocando. Amanhã só vale. Fala baixinho que está pronta. Pop! Alô, Jonas, alô, Mundinho! molhado. Denise vai e vem, entra assim, sai molhado. Entra assim, lalalala, entra assim, sai molhado. Denise vai e vem, entra, entra assim, sai molhado. Entra assim, lalalala. Sacudindo tudo! Mostra tudo que cê sabe, o Guga. Alô, gordinho dos mercenários! Quem é vivo sempre aparece, meu irmão. Pode sentar, pode. Dá-lhe por mim! Pode dançar pelada. Como a gente sempre fala, velha guarda. Gordinho me mata de tudo, menos de saudade, desgraçado. Cara de brava que mina maluca, já bateu na minha cara por causa do rock doido. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou morar no rock. Voltei pro rock. Voltou o CL. O DJ já tá tocando e agora ele voltou pro rock, hein? Aqui é o interior, terra de gente. gente bonita que tem o seu valor. Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão. É a música do CL, primeira fronteira do homem. E neguinho fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita que tem o seu valor. Com a gente não tem besteira, chama na pressão. Se tem forró de verdade, vocês! Vai lá do interior. É o quê? É foda, respeita o meu povo. Cheirosa. Sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora, então deixa ela passar. Acabou! Abaixa que é tiro. Chama ela, vai, vai, vai, vai. Abaixa que é tiro. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai. Abaixa que é tiro. E o louro pop e a raiz. Balanceador e bom de papo, fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário de uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Nossa amiga Fátima tá aí hoje, hein? Ou não? No final da festa pedi uma prova de amor. Não! Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri. E a família rouba a cena! Recalcada e se mexer, tu vai tomar. Vem, tenta copiar. A dourada, porra toda na hora de balançar. Senta! Senta na sequência, desce na sequência. E é muita malemolência. Desce na sequência, fica na sequência. E é muita malemolência. Desce na sequência. Olha, próxima sexta-feira na cidade de Mogi, o empresário lá de lá. No sábado estaremos lá no quilômetro 20 da estrada de Monju. No domingo, o maior paraíso ecológico de lá de Monju recebe o nosso Bobson, Balneário do Levi. Bobson! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um copo. Você vai, carne assada? Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida ligada. Não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda, irmão de viola. Meu pai espora, os amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito. E vai dançando! És rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Ô, minha me canta pra você também. Ela monta no cavalo e me convidou também. E a família rouba a cena. Alô, Gordinho, o mercenário! É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também. É rainha do vaqueiro. E o Gordinho tá na área! Pois ele chegou. O Arrasta Povo Popson, o águia da Amazônia. Quando a gente chega no Interlan, a gente faz assim, ó! Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Bora, Diel, o passinho que eu te ensinei agora, vai! Imaginei a gente num lugar assim sob medida. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Meu amigo Alexandre Farias! Arô, mano, pelo amor de Deus, não faz assim comigo. O meu coração é de carne e osso. Dizendo amém. Você fica. Esse homem é perigoso, viu? E te devolvo pro seu titular. E aí, empresário Atila! Sei o jeito certo. Ele é a sua primeira dama. Fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em pouco que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Comitiva no café, saúde com a gente também. Um abraço pra todo mundo aí, só de boa. Os amigos da Menina Veneno. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Vai mais uma! Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Como é que ela tá? Eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você, então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada, foi esse o fim. Vamos lá pra cima, Vila Quitéria! Dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. E o Carmen? Solteiro não trai. Também não leva chifre. Solteiro não trai. Sempre. Que dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Bora mais uma, Aleco! Oi, Flor. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. Ei! Ei, flor. Alô, Gine Júnior Bressão, Herô Digital. Eles que deram o pontapé inicial hoje. Na Menina Veneno, do lado esquerdo, junto com o Pop, valeu! Pop! Pop! Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não, seu macho. Alô, empresária de ela! Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Ele é a primeira dama, todo mundo, toda a família tá aqui. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não, seu machucar só um pouquinho. Coração, hein? Precisei de mil frases certas pra te contar. 22, 23 e 24 de novembro, DJ Jaderson em Macapá. Vou pensar em te levar. Vou pensar. E agora, cadê o estalinho? Loucura, né? Mas eu joguei. Jaderson. Coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversa. E agora? Agora dorme com essa. Eu te conheci depois que a gente pagou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou, pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar o celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu mais um vídeo seu, sem eu, sinto feliz, certeza que a minha vida vai tá por um tempo. Vem da saída! Essa internet virou arma na sua mão. É assim, ó. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Jaderson. Obrigada, amor. Jaderson. Jaderson. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Alô, Glecinho! Nayara Docino do meu JC! Alô, Lili Veneno. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. O Hot do Gordinho. Você quer ir? Quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor. Se um dia eu errei, eu quero ir. Essa segunda é feriado, meu irmão. Feriado dos servidores públicos. Então eu e a família Muita Treta, todo mundo de folga, hein? Essa segunda. Eu tô chonado. Mas terça-feira todo mundo 6 horas no trampo. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Vamos, bebê. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Alô, Gordinho, mercenário! Vamos lá! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Como é que você fala, puti gigantão? Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. O gemidinho. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Sentimos em seguida o que passar. vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos. Essa música é a cara do Carneçada quando trabalhava lá em Monju. Era assim, ó. Era duro trabalhar. E segundo ele chega liso em casa. Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava. O fracasso foi... Alô, empresária de eu! Tinha nossas vidas separadas. Humildade tá aí pra dar e vender. E depois de um longo tempo de engano, deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu tomo meu tempo em nossa cama, lembrando o estalo voz, carne. De desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Só um resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no sorriso. Eu até nem bebo mais e como a tua... E você vai dançando e soltando com o Messina, hein? Ainda tem muita onda pra rolar, ó! Mesmo vou tentando começar a você. Oi, me responde, meu povo. Windows Brothers. Você tá aí? Sucesso. É assim, Vila Quitéria! Respondia, oi meu bem, na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Um sentimento seu nenhum. Te amo e você mentiu. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Um sentimento seu nenhum. Te amo e você mentiu. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Volta a ser como era antes. Se deixa. Jundiaí, a gente tem um carinho enorme. Alô, Artemio! De quando respondi, oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Ele é a primeira dama, Cleviane. Sempre com a gente. Negócio. É o Mael e o Herô! E os caras tapam negócio. Quem tá afim de passear no helicóptero do Popson, levanta a mãozinha aí! É hoje! Vamos lá, família! Como é que tu vai hoje nesse helicóptero? Dentro do helicóptero, tu vai foder no céu, piranha. Dentro do helicóptero, tu vai foder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. DJ Gug é um piloto e um pia é o o copiloto. E o Mael é o copiloto e o André. O copiloto. Tu vai dar pra um. E agora? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Toma, Zinha! E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, carne assada, vai quebrando, vai dançando, vai garoto! Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo o que cê sabe. E o neguinho da CL tá comigo, meu irmão. Puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo o que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. A Miriteira! O Café Saúde! Agora eu quero ver você descer. Isso. Agora eu quero ver você descer. Arroba Senar doidando tudo assim. Galera da Menina Veneno! Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta a mãozinha aí! Quem vai acordar amanhã, meu dia, meu dia? Festa. É o Ciro da Vila Quitéria, meu irmão, meu irmão. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. E comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. E comemos várias xerecas. Cheguei. Dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Só as mulheres tremendo o bumbum. Agora elas vão assim, ó. Ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei que respirar o para! Quem gostou? Quem gostou? Bolo fez FM, chamou de amor. Ela sentou e gostou. Quem gostou? Chamado de Pop Song. Ela sentou e gostou. Quem gostou? Ontem teve Tupinambá, saudade, muita saudade pra galera. E hoje o Tudão chega. senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. E toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma no bailão. E toma, toma, toma, toma, toma no bailão. Toma, toma no bailão. Toma, toma no bailão. Arroba a cena rindo e dando tudo assim. Família, muita treta. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Sem compromisso, eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Vai sentando, sentando, sentando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Gordinho toca tudo assim, vai. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. E o gordinho misturando, misturando, misturando assim, garoto. Fica dar o rolê. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Vamos pra senta, senta, senta, senta, senta, senta, gordinho do mercenário, vai. E doida tudo, vai, garoto. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Dá-lhe porquinho. Cadê a galera que confia que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde aí? E cadê a galera do Clube do Remo que não desiste nunca? Quem torce pro Corinthians?